Na sombra do Jordão, os reis tremiam, o coração derretido e medo se rendiam. O Senhor secou as águas e o povo passou. Caminhando em fé, a promessa chegou. Cortando a aliança em pedras de dor, Josué fiel, obediente ao Senhor, circuncidou os filhos na terra do além. E o passado se foi, o futuro vem também. Gilgal, o lugar da libertação, o próprio do Egito, ele tirou. Na Páscoa celebramos com gratidão. Em Canaã, a nova vida brotou. 40 anos vagaram no deserto sem fim, mas agora é tempo de um novo início assim. Maná cessou, mas a terra flui. Pães, asmos e trigo, pronto pra servir. O príncipe do exército diante de Josué descalça os pés, a terra é de pé. Santo é esse lugar onde a graça se vê. A vitória é do Senhor sempre em nosso ser. Gilgal, o lugar da libertação, o próprio do Egito, ele tirou. Na Páscoa celebramos com gratidão. Em Canaã, a nova vida brotou. Ô Senhor, ergue a nossa voz em adoração. Confiança, Gilgal nos lembra da tua aliança. Gilgal, o lugar da libertação, o opróbrio do Egito, ele tirou. Na Páscoa celebramos com gratidão. Em Canaã, a nova vida brotou. Cada caminhada, o Senhor é nosso guia. A vitória é anunciada em Gilgal. Celebramos em união com corações rendidos. Louvamos a salvação.